180 graus, 189. Controle, uma boa tarde, Bolo 397. Bolo 397 agora. Bolo 185, reduza para 1709, pista para 2.10.2.5901, segue tráfego, posição 2.07 milhas no oeste, passando 2.37 para 2.10.4737.8. Uma 397, contato com a gama de colagem, que vai ver a produção em mundo transformático para o Brasil 360. 360, favor, romático, o Alô 360. 6.005, chame Santo Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. 3170. Solo 3-2, libere a direita, solo 1-2-1-9. November, Romeo, November, direita, corredor, axé, onda meu pé, decolado 3-3, agora o controle 1-2-0-8-0. Para 2230, quem negar 1-0, 1-1, autorizado com o Delta 190, vento 090 graus, 19 mais. Emissão de sistema zero, confirma o vento e altitude, por gentileza. QNH 1011, vento 090 graus, 19 nós. 090 9, o ATC está pagando 19 na altitude. É uma diferença grande, avisa ele, por gentileza. Sim, grata pela informação. 0, Paulo 4-0, livre adiante, chame Paulo 1, 2, 1, do São Lóis. 2-1-9-2-1-2-1. Paulo 1, 2, 1, do São Lóis, até 2-2-3-0. Vento 08 0 graus, 1 8 9. Tiro São Zero. Linha 326, sala 42, vire à direita, estamos solo 1219. Da direita, solo 1219, 320. Via para 12, a gente vai estima para o 0011. A 2A final é a estranha, pode ser obrigado. Senhora identificação, gostaria de dar a ponte para a parte de teste, a gente já tinha que nos dar um ano. 2, declaro 48. Chame o controle de salvadoria 120 e 18. Patrões 208, obrigado, 6142. Pela 6142, contato na base da colagem, da via foi da puta, aí ele ligou 3.0. 3.0.0, está dentro alguma possibilidade agora, tá junto? Eu acho que não, não será da 1.4. Obrigado. Controle Salvador 1, 2, 0, 8, 6, 3, 2, 1. Controle Salvador, muito boa tarde. O Chené 6321, decolado Árvore 1, cruzando 1,677. Chené 321, contato radar de colagem, projeto da Árvore 1, decolado 3820. Certo, objeto 380, Chené 6321. Azul 4462, contato radar, agora 6122, de Salvador. Alto e Zela 2 de Bonés, está detectado na cidade do Bonés de Ouro, continuidade da Udestina. Azul 4462, detectado no nível de voo 0510, a torre de Bonés. O Salvador da Tarde é o Golo 1164, final, utilizado. O 1164, utilizado com instituição 0, vento 090 graus, 33. Solicitação 1164. correto, né? 6321? É o que? 6321. Olha, 315, estacionária 123, última 8. Jetone 0115 ao seu foco. Colocar 97, comissão em 118, final 95. Ótimo de 1 novembro, com 5 precedentes e equipamento. 97, felicidade ali. 1097, autorizado por 0000, 80 graus, 189. Fico. Azul 4492, vista via para 2 em 4, a gente vai ter o final 011, depois vamos para o final MSF3, depois para o final. Azul 4492, a baixada de meia zona lá. A partir do IFTTS Kilo, eu estou distante do lançamento. Deve estar no tráfego agora, por distante de 2 horas, meia 2 milhas, como 2-10, passando agora o 0-6, a gente tem que ficar com a 2-10, F1-9-10. Então, 660, está em identificação, aqui o lugar da estrutura. Agora tem 9660, está em 174, estabilizado. O passageiro do está no Azul 4462, os autorizados estão 0, vento 080 graus, 189. Zero, autoridade do estado de Santa Alfonso de Vera da Ótica, informando que em Vera Cruz está buscando o caracterismo. Esse é o número 2 para 0, 2 0 9.